Oxó, sou de Coquê Maior. Ô, Queiroxó. Sou de Coquê Maior. Quero. Bongo Bilá de Mujari. Bongo Bilá Mujareô. Bongo Bilá de Mujari. Bongo Bilá Mujareô. Maior o que é, garoto? Ah, sanaruá, do coroa, só se casa, do coroa.